Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Essa vai pras morenas de Campo Grande. Meu bem, tem a cor do pecado, cabelos cor de carvão, olhos negros cor da noite, lábios cor da sedução. No corpo tem o perfume da paixão que embriaga. Nosso desejo é um fogo, abana, mas não apaga. Sabendo quanto me quer, idolatro essa mulher, rainha do meu destino. Levo a vida sem sofrer, ela só me dá prazer. Isso é um presente divino. E essa é pras ruivas e pras loiras. Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos. Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento. Num gesto apressado você com alguém se casou. E eu pra vingar também fiz um falso casamento. Agora amar em segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja que está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés prazer você sente pavor. E quando no rádio tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sentir medo, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem os seus segredos. Amor, a vida é desse jeito. Teremos que ocultar no peito a nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados a amar separados pro resto da vida.